que vem. Da nota pro tec, do uísque pro red, eu vou. Garrafa, lata, litro, long neck. Samba, reggae, rap, eu vou. Do uísque pro back, da nota pro tec, do uísque pro red, eu vou. Garrafa, lata, litro, long neck. Samba, reggae, rap, eu vou. Bora, bora, família, puxa o bonde perifa. Aqui funciona assim, de noite e dia. Os moleque na disciplina, sempre na vigia. As mina, polícia. E foi assim que eu cresci, vendo a fumaça subir. Um, dois no filim, tá bom por cê, tá pra mim. Tá pra nós, não por dói. Os guerreiros solta a voz. O amor constrói, o ódio destrói. O alicerce dos barracos de madeira. Luta, suor, não entendeu, é ladeira. O sol que brilha aqui, é diferente de lá. O clima, paisagem, as noites de luar. Temperatura é de 1000 graus, o ritmo é frenético. Pique Afeganistão, versus o exército. Os moleque desce o morro, atravessa as avenidas. Dá o bote nas madame, volta, missão cumprida. Os anel, celular, as correntes já era. Avisa a favela, é mais um dia de festa. Traz a caixa de som, que vai ter rap do bom. Que vai ter samba do bom, que vai ter reggae do bom. Liga pro DJ da hora e pra família abracadabra. Churrasco na beira da piscina e muita ceva gelada. Do uísque pro back, da nota pro tec. Do uísque pro red, eu vou. Garrafa, lata, litro, long neck. Samba, reggae, rap, eu vou. Do uísque pro back, da nota pro tec. Do uísque pro red, eu vou. Garrafa, lata, litro, long neck. Samba, reggae, rap, eu vou. Quem vai, quem vem, quem for, demorou. De bus ou de trem, carro, moto, metrô. Sem terror, na moral, na calma, sem trauma. No natural, o respeito não falta, nem pode. Lobo não é Loki, só as top, quem gosta escolhe. Não foge, nem se envolve, psicológico tem que ser forte. Se deixar se levar, te dobra, se vira malote. Paga uma, paga duas, na terceira dá um dois. E aí, dá um tec? Já foi, perdeu, se envolveu, tá aí o problema. Gostou da loirinha, mas dormiu com a morena. Diz que tá namorando, abandonou a família. Parou de trampar, agora é festa todo dia. É só shopping center, manicure, pedicure. Salão de beleza, seja eterno enquanto dure. Mas o fulano é ciumento e descolou que a morena. Além dele escondia outro esquema, que trabalha numa goma duas vezes por semana. Desculpa propícia, arrumadeira de cama. O dinheiro acabou, com ele o amor. O carro berrou, o seguro levou. Sobrou no bolso uma conta e um tubinho pela metade. Mão na cabeça, e aí, alguma novidade? Do uísque pro back, da nota pro tec. Do uísque pro red, eu vou. Garrafa, lata, litro, long neck. Samba, reggae, rap, eu vou. Do uísque pro back, da nota pro tec. Do uísque pro red, eu vou. Garrafa, lata, litro, long neck. Samba, reggae, rap, eu vou. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Esses caras é uma comédia, não é não, tiririca. Ressaca tem, quem tem fígado bom. Só quem tem estômago que tem queimação. Azia, má digestão, não pega nós não. Aqui é bolo, chá de cana com limão. Beba com moderação. Só o que tiver, se acabar, busca mais. Beija é que nem mulher. Caiu a noite, o sereno com a neblina. Desce os uísque, os red, champanhe pras mina. Meu time jogou hoje e foi campeão. Eu vim pra beber, morar na paz, sem confusão. Dinheiro nós tem, atitude também. Mas se for daquele tipo, Joe, nem vem. Sem ter sido convidado, chega, se aproxima. Cumprimenta os doidos, mas te zoia nas mina. Diz que tava de saída, mas pediu cigarro. Pra não desfazer, virou um copo no gargalo. Sempre tem alguém esperando por ele, mas nós saca dele, não cai nessa rede. Fingiu que tocou o celular, começa a se explicar. Diz que hoje não vai dar, se acha o esperto que nós tá marcando. Quem fica na serra não chega em Santos. Do uísque pro back, da nota pro tec. Do uísque pro red, eu vou. Garrafa, lata, litro, long neck. Samba, reggae, rap, eu vou. Do uísque pro back, da nota pro tec. Do uísque pro red, eu vou. Garrafa, lata, litro, long neck. Samba, reggae, rap, eu vou.